conseguia te deixar no canto. Barrei você pra debaixo do tapete. Eu que já tava fazendo outros planos. Meu celular não tem você no papel de parede. Não foi bem assim. Eu me enganei, tava bem longe do fim. Não foi bem assim. Você me desmontou, sorriu de novo pra mim. Te deixar num canto. Barrei você pra debaixo do tapete. Eu que já tava fazendo outros planos. Meu celular não tem você no papel de parede. Não foi bem assim. Eu me enganei, tava bem longe do fim. Não foi bem assim. Você me desmontou, sorriu de novo pra mim. A gente não se aguenta, mas a gente não aguenta ficar longe um do outro. Vontade foi lá em cima, a sua boca tem e me vai colar de novo. A gente não se aguenta, mas a gente não aguenta ficar longe um do outro. Vontade foi lá em cima, a sua boca tem e me vai colar. E a cama pega fogo, é sempre o mesmo jogo.